você me conhece, eu já fui boiadeiro. Conheço essas trilhas, quilômetros, milhas, que vem e que vão pelo alto sertão. Agora se chamam não mais de sertão, mas de terra bendita, civilização. Ventos que arrumam janelas e arrancam porteira, espora de prata riscando a fronteira. Selei meu cavalo, matou lá no barco, andando ligeiro, um abraço apertado, suspiro dobrado, não tem mais sertão. Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda um coração. Segue o seu destino, boiadeiro, que a boiada foi no caminhão. A fogueira à noite, redes no galpão, o palheiro aborda um mate, a prosa sabe assim na caldeonça. Tem mais não, oh, oh, oh, te compridas, povo e estrada, história escondida nas encruzilhadas. Em noite perdida no meio do mundo, mundão cabeludo onde tudo é floresta, campinas silvestres, mundão cavanão. Sabe, pra um bom viajante, nada é distante, um bom companheiro não conta o dinheiro. Existe uma vida vivida, sentida e sofrida de vez por inteiro. E esse é o preço do ser brasileiro. Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda o coração. Segue o seu destino, boiadeiro, que a boiada foi no caminhão. A fogueira à noite, redes do galpão, o paieiro anota o mate, a prosa sabe assim na calviunça. Tem, mas não, oh, os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda um coração. Segue o seu destino, boiadeiro, apoiada foi no caminhão. A fogueira à noite, redes do galpão, o palheiro anota o mate, a prosa sabe assim, paus e onça. Tem mais não, oh, e obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês.